associado ao protegimento do 6201. Sou ativo, copiado, aponte para o pushback, o 6201. Vai para cá, 6201. Livrou o 645, boa noite. 645, boa noite. Índia para o portão 10, Índia 10. E a Índia, portão 10, 645. Os 28, gol no 1, BM. Voador, hoje não é 6143, qual é o nosso número de aproximação? Romeu, Alfa Índia, decolado agora 32, controle 1208. Controle 1208, 5, confirme. Clear to Lisboa, via Brazil 10, then open November 873, then in tall, after that, edge of flight panel route. Flight level 390, around departure, depart transition, take off 28, after departure, turn right, score code 5457. And Salvador departure control 120.8. Controle o papapá Romeu Alfa Índia. Papapá Romeu Alfa Índia, contato radar decolagem, suba nível de voo 120 no perfil da saída Coral. 120 no perfil da Coral. Departure frequency 120 decimal light. And we are requesting final level 370, approach call 022. Okay, send by coordination, approach call 022, just incorrect call code 5457, is correct, 5457. And after that, in top position, flight panel route, okay? As your flight panel route, after that, in top position. Copy that. After in top flight plan route, and the squawk 5457, approach call 022. Correct, send by coordination, flight level, web control 022. Portugal 022. Esperando na torre nova? Negativo. Nada. Solo Salvador, tanto 3567, para acionamento à posição gate 03. 3894, reautorizado descida até o 050. 050. Azul 4206, desconsidere. 2166. Bonão 66, boa noite. Índia para o portão 09. Índia para o 09, 1166. 070. 070, 643. 4206, está autorizado o procedimento LS X-Ray, reporte no curso localizador. Reporta no localizador azul 4206. Confirma, pode descer para 2500? Afirmativa, azul 4206. 4206. 869, livre decolagem, pista 28, vento 250 graus com 04 nós. Vai deixar o 1869. O 6143, reautorizado descida para 3 mil pés, o ajuste ao 9096. Confirme, 2 mil pés, 6143. 3 mil pés, o azul 6143. Vamos lá, 3 mil pés, o Oxené 6143. Com a e o Matheus? 6, confirma. Matheus, a mensagem foi para o azul. O Oxené 6143. Descida para 3 mil pés, ajustado no 096. Afirmativo, então, Oxené 6143, descendo para 3 mil pés, com o 16. 69, decola os 36, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle, boa, gol. 69, contato ao radar de colagem, suba nível de voo 360, no perfil da saída é Lessa 1. 360, Lessa 1. Controle, papapá, Mike Juliette, Romeu, boa noite. Papá, Mike Juliette, Romeu, prossiga. Mike Juliette, Romeu, de Serra Índia, Corinthians, para Serra Índia, Corinthians, com 3, Romeu, bem locado 0125 no transponder. Decolado agora do Alixia, seguindo na BR-324, sentido Iguatemi, na sua escuta 500 GL, sem interferência com as aproximações. Seguindo 0503894. 3894, reutilizado, para 4 mil pés. 4 mil pés, 3294. Xané 6143, reduz a velocidade para 2009. 2209, Xané 6143. Localizador, azul 4206. Xané 6143, reutilizado, descida para 2 mil pés. Reduz a velocidade para 1809. 2 mil pés com 1809, 143. A cauda para o bate 3. Pushback com a cauda para o bate 3, na 357. Procedimento, torre 1-1-895. Chama 2895, azul 4206. A 3894, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa aguardando a proa para interceptar do curso do localizador, seu limite é mais um minuto nessa proa. É. Último entrou no 0 no 6, tá bastante travado. Negativo. Segue aeronave 1-1-9-0, na sua posição de 12 horas às 5 milhas. Autorizado o procedimento, depósito estabilizado, tenho tráfego no check-in, Zona 6143. A 3894, confirma sua velocidade indicada? Está reduzindo para 205,9. A 3894, reduza para 1909. 206. Pouso, pista 28, vento 250 graus com 05 nós, azul 4206. Tá livre, pouso na 28, azul 4206. Aguarde então o TAN 3567. 94, curva esquerda na proa 290. Gente, curvará a esquerda na proa 290, 3294. Reporte interceptando o curso do localizador, está autorizado o procedimento. Gente, eu coordeno, aguarde em coordenação com a infra, aerotão 3567. Yes, a Charlie 143. Complete, sinal do procedimento, transmissor 1895. 1895, uma boa noite, 6143. Composa. Torre Salvador, boa tarde, Xenia 6143, INS 7 milhas para a cabeceira. Número 2 na aproximação, aguardando pista livre. Informa o tráfego que o precede aproximadamente 1 milha da cabeceira 28. Voltímetro no 0 no meio, aguardando autorização. O Xenia 6143. Está ciente do tráfego, aguardando autorização 6143. Controle, boa noite, Gol 9206, sem informação alfa. Gol 9206, sem identificação, em contato radar, desça para nível de voo 070, no perfil da chegada IP. Chegada IP, descendo para o 070, informamos direto o Sierra Victor 363. Qual é a posição na Delta? Na Delta, matando. Livre pouso, pista 28, vento 250 graus com 04 nós. Livre pouso, 6143. Vindo para o Dato de Aviso 363, do 9209. And 11, we are ready for push and start. Start top and push back, report ready to tax, at Portugal 022. For push and start, I call you for taxi in Portugal 022. Tan 3567? Prossiga, Tan 3567. O seu táxi será aí pela Juliette Alfa, ok? Juliette Alfa, Tan 3567. Azul 4206. Táxi via Kilo, pelo pátio 3, sua posição será 01 do pátio 1. Via Kilo, pelo pátio 3, e a posição vai ser a pole position do pátio 1, azul 4206. Afia, Aquilo fica aí quase que à frente da sua aeronave, vai ingressar pelo pátio 3. Quer dizer, a gente vai ter uma aeronave em sentido contrário pela Alfa. Contrário não, ele vai ingressar pela Alfa, está prestes a iniciar o táxi, aeronave da TAM. Pode confirmar a informação do 4206? Então, só estou informando que tem uma aeronave da TAM que está aqui no Pátio 1 e esta aeronave vai ingressar pela Alfa, vai passar paralelo à sua aeronave. Isso, Alfa 4206. Solo, passa de 2231, você tem informação Alfa? 2231, Alfa. Informação em curso é Bravo, aguarde cópia. Guardando cópia, 2231, tá certo. 94, aguardando pista livre, 1-0 no meio, altímetro. 1-0 no meio. Aquilo Zulu, aguarde para o táxi. Apenas confirmando, está no parte 3, está solicitando táxi para o parte 5. Gente, aguarde para o táxi, o Lima Antilo Zulu. Solo, Solo, Salvador, boa noite, Xenia 6143, entrou. O Xanemia 143, autorizado táxi via Índia, portão 03. Via Índia para 036143. Coleguinha. 7.5, obrigado. Gordo 64, escute a Brava, guarde cópia. Azul 4206, atente ao Airbus da Avianca parqueando no pátio do portão 03. Após, segue para o portão 01. Azul 4206. Azul 4206. Peraí. Azul 4206, observe o Airbus da TAM finalizando o pushback e após segue táxi para o portão 01, Patiuno. 4206. Gordo 64, confirme o horário do plano. Gente, Gordo 64, aguarde cópia. Solo TAM 3567 para o táxi, PUB 1543 e 30, operando em Beirão Preto. Solo Salvador, TAM 3567 para o táxi, PUB 1543 e 30, operando em Beirão Preto. O Xanerme 143, fique atento a um equipamento deixado pela aeronave da TAM. E o fiscal vai orientá-lo. Tá certo, 643. Salve, Salvador, boa noite. 3294, ligou na chave. Mantenha a posição antes de ingressar no pátio 1. Mantenha a posição e enfrentar no pátio 1, 3294. Então, 3567, livre táxi, via Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, pista 28 na minha escuta. Juliette, Alfa, Golf, ponto de espera, na sua escuta, 3567. Oceaner 61. 4-3, está autorizado o táxi um pouquinho mais à frente. Este 2500, Mille 17, autorizado o final do procedimento ILS da 28, obrigado. 1016, confirmado. 1016, obrigado. Tá 3894, táxi um pouco mais à frente. Táxi mais à frente, 3894. Já 3894, de passagem a um Embraer 190 da Azul em sentido contrário, ele vai estacionar logo aqui no, na posição 01. Após o 3894, aguarda instruções para prosseguir ao portão 05. Este da passagem Embraer, após aguarda instruções para o 05, 3894. Confirme? Portugal, 0-2-2, request for taxi. Accent to Avian, at position 0-8, at Portugal 0-2-2. Quando a passagem azul pode prosseguir agora pro 05? Livre ingresso pro portão 05, então 3894. Livre pro 05, 3894. Air Portugal 022, taxi cleared now until ABN gate 07. Pay attention and caution due to Airbus 320 in front of you, parking at apron 1, position 005. Give way to that traffic. Portugal 022, 7, gate 5, number 07. We'll give away an Airbus 300 from gate 5, reported on 02. That's affirmative. TAM 3894, observe o Airbus da Air Portugal, está mantendo posição, está um pouquinho distante ainda. Acusa estacionado. Sim, 3894. Solo, já teria a cota do passageiro 2231? Sim, instante cópia, passageiro 2231. Tá pronto, cota 2231. 2894, parquear. Ciente, Air Portugal Zero, 22, continue o táxi, via Apron 1, Juliet, Alpha, until holding point, runway 28. When you get there, contact tower 118, decimal 905, NH1016, Air Portugal 022. Portugal 022, proceeding to the runway 6201, pronto para o pushback? Confirme? Pronto. Poxa, né, 6201, coordena com o tipo de solo, de modo a cauda ficar na parte da taxiway Índia, e chame para o táxi, poxa, né, 6201. Sim, 6201, mandando a cauda na Índia, confirma? Afirmo, taxiway Índia. Sim, a gente fala no início, onde vai chamar táxi 6201. Passaria 2231, pronto, cópia? Pronto, cópia, 2231. Autorizado barreiras via Whisky 42, nível 180. Decolada 28, primeira curva direita. Segue perfil de saída Momo Vatap. Aciona 5434, controle em 120, decimal 8. Autorizado nível de voo 180, barreiras da Whisky 42, decolada 28. A primeira curva direita, Momo Vatap. Aciona 5434 e o controle de saída 208. Passageiro 2231. Passageiro 2231, com o atendimento correto, chamou no pronto. Chamada 2231. Toma o campo. Está bastante travado, já avisou com o campo. Desce no pátio principal. Vidas para Coral. Serviço radar terminado, chame Leos em 120, decimal 1. Leve pouso, pista 28, voo nas 2 a 3567, submantenha 360, saída Alefa 1. 360, Alefa 1, essa 3567. Beleza, poderia confirmar o tipo da aeronave? Pronto, cópia, gordo 64. Autorizado Brasília. Afasta na radial 270, após segue conforme a rota do plano, nível 180. Decola da 28, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Elefa 1. Aciona 2640, controle em 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95, gordo 64. Controle Salvador, 35491, sinistra Bravo. 5491, contato radar, vigilância, chegada e pit, vê se mantém 4000, ajuste ao 0016. Sente 64000, o 35491, 0016. Oi, Kilo Zulu autorizado ingresso, Mate 1, após contorna os portões até a Lima. Na Lima, chame a torre 118, decimal 95, Lima, Kilo Zulu. Controle, é possível 35491, vá na proa de Usan. Ok, 5491 sob vetoração para final do Zulu da pista 28. Curva à direita, põe na proa 190, limite ao localizador. Muito obrigado, direita proa 190, limite ao localizador. 5491 do Zulu. 3 horas e 50, Guarulhos. O Xené 6201, autorizado, tá? Departe 1 no Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá chame o torre 118 decimal 95, ajuste no 096. Departe 1 no Juliette Alfa, quando lá, decimal 5, me sentei, o Xené 6201, até logo. No solo 57, à esquerda, tem condição de livrar no taxiway Delta? Afirmativo. Livrando a Delta, mantenha a posição na taxiway Delta, mantenha a Delta e chame o solo 121, decimal 9, para prosseguir o táxi. Tenha uma boa noite, gol 9206. Tem uma Delta 29, boa noite. Solo, boa noite, gol 9206, livrando a circuita, mantendo o taxiway Delta. Confirme para o solo? O gol 9206, mantendo a taxiway Delta. Gol 9206, mantenha a Delta. Mantenha a Delta, gol 9206. Gol 64, confirme qual é? Quatro autorizados, ataque até o hotel. Na hotel, mantém posição, chame a torre 118-95. Boa tarde, muito boa noite, Portugal 022. Portugal 022, clear to line up and to take off runway 10, runway 28. The wind is still 50 degrees with 05 knots. Clear to line up and take off runway 28, Portugal 022. Obrigado. No portão 12. E após Airbus, Alfa Juliette, passe no portão 12, o 9201. Trip 5491, desça para 2000, ajuste no 096. Para 2000, ajuste no 096, o trip 5491. Controle mais Juliette Romeu. Prossiga. Está mantendo a proximidade do Iguatemi entre 800 e 1000 pés na sua escuta. Solicita permanecer nesse altitude. 800 mil pés, ok, está autorizado. Prato. 3567, passa 150, chama o centro em 288, alterna 260. 288, 260, tem 3567. DP5491 para o localizador, curva à direita na proa 240, informe estabilizado. Direita, proa 240, vai portar estabilizado, DP5491. Tudo bem, Portugal, 022, boa noite, obrigado. Todo 64, livre cruzamento, ficha 28, agilizando, táxi via Delta, Alfa até a Golf. Na Golf, reporte pronto para decolagem. Chuchu, Clube, mantém level 370, around departure. Sim, mantém, faz level 370, around departure, Portugal 022. Estabilizado, 5491. Ok, complete final, ILS Zulu, chame a torre, 118.95. 18.95, boa, obrigado. Trip 5491, estabilizado. Baixar travado, boa noite, Trip 5491, altímetro no 0, no 6. Vai reportar, baixar travado, Trip 5491. Oi, Salvador, boa noite, XNR 6201, parte espera da 28, pronto. 201 na linha da cola sem parada, 28? Afirma. Linha da cola sem parada, bicha 28, afinamento 201, o vento 250 graus com 04 nós. A linha da cola, minha 201. Como que após a decolagem vai manter pro até 2000 pés, minha 201, e após liberação do controle, curva na esquerda na dial. Até 2000, minha 201, manter pro. O 64 já está taxiando na taxiway off, não é isso? O 64 já na taxiway off, prosseguindo para a taxiway golf, não é isso? Demantiu. Já tinha posto na golf. Está na golf, 491, tem livre pouso, pista 28, vento variável com 04 nós. Livre pouso 28, trip 5491, baixado e travado agora. Tem, trip. Decolo 05, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, 6201, boa noite. Controle Salvador, Xené, 6201, boa noite. Boa noite, Subal 360, vigilância, China 6201, saída da El. 360 da El, pode Vadel? Pós 1700 autorizado da El. Pós 1700 da El, 6201. Baixa mais Alfa F. Aqui Alfa F, chamou o solo com quem? Salvador, departure Portugal 022. Go ahead. Any chance de poder dar esse tipar, Portugal 022? Stand by, Portugal 022. Obrigado. Salvador, Xené, 6201, pode levar para o depósito? Foi Leda, aguardando coordenação. Leda, aguardando, graças. Léo Zero Tchutchu, Salvador. Oi, Zero Tchutchu. Okay, climb restrict flight level 350 and clear to fly direct to Zipa. Climb restrict flight level 350 and proceeding direct to Zipa. For Léo Zero Tchutchu, obrigado. Dori, vinha pelo Whisky 50, nível 360, decola da 28, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída da Euleda Videv. Aciona 5473, controle 120.8, gol no 645. Autorizado, Vitória, Upper Whisky 50, nível 360. Decola da 28 com curva esquerda da Euleda Leda Videv. Controle após 120.8, 5473, eu transponder, 1645. Gol no 645, atendimento correto, chama quando pronto. Postará pronto. Salvador, TAM 3897, 06, 3897, Guarulhos 340, pronto, cópia. Pronto, cópia, TAM. 90. 390. Atente a viaturas no PAT 3, Tripi 5491. Solo. Salvador, boa noite, 5491. 5491, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pate 3. Atente a viaturas no Pate 3, o Trip 5491. Vai, Pate 3, vai estar atento a viaturas nessa parte, 5491. Obrigado, boa noite. Então, 3897, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3897. Autorizado Guarulhos, via para o Zulu 10. Após conforme a rota do plano, nível 340, decola da 28, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída da Leda Motiva. Aciona 5472, controle em 120.8, TAM 3897. Autorizado 340, para o Zulu 10, 3 para o Zulu 16, a Leda Motiva, decola 28, curva à esquerda, 472, o controle 1208. Só 3897, com atendimento correto, chama quando pronto. Passará pronto. Autorizado 340, quando entrar em contato, solicito, ok? Relativo. Sala 340, voando print, 6201. Portugal 022, pass level 150, contact receive center, frequency 126.85, fanable 125.45. Chinema 259, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, vem aqui Zulu 10, nível 360, decolada 28, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída da Euleda Motiva. Aciona 5465, controle 120.8, o Chinema 259. Muito grato, boa noite. Salvador, boa noite, é o Gordo 64. Gordo 64, saída Elefa 1. Mantenha rumo de decolagem após cruzar 2000, autorizado voar Elefa. Mantendo rumo após 2000, autorizado voar Elefa, Gordo 64. Autorização, requisito nível 350. Zul 4206, situação em Curtia Brava, agora distante, cópia. Curtia Brava, precisa a feira prevista? Caron. Caron? Caron. Caron, já. Azul 4206, pronto cópia. Autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 350, decola da 28, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Aron, após direto Caju, aciona 5451, no controle em 120.8, azul 4206. Desculpe, após o transponder, eu não consigo copiar. 54? 5451, transponder, controle 120.8, azul 4206. Conforme o perfil de saída Recife, na Peruísque 58, aciona 5428, curva à direita Aron, direto Caju, 5451208. Azul 4206, contingimento correto, chama quando pronto. Pera aí. Pushback, acionamento na posição 10-9645 da Gol. Gol 1645, correndo de repetição, ele chama táxi. Contará táxi. Salvador, muito boa noite, é o 3147. 147, prossiga. É o 3197 para o Galeão. Qual será a saída decolando da 28, por gentileza? Prepare da Euleda Motiva. Obrigado. Totalmente pronto? Totalmente pronto, hein? Gente, coordena equipe de sala, chame táxi, então 3897. Passar a táxi, está. Confirme, portão? Tá no 6, o 38 já. Sim. Bora, táxi, por favor. Para o táxi, são 9645, com 2 horas e 40, para o Fernando Galeão, 125 a bordo. Com 1645, autorizado táxi, inicialmente até o través do 08. Até o través do 08, não sei se foi. no 645, segue o Airbus da Sun até o ponto de espera da 28, via pátio 1 no Índia até o ponto de espera, com o Lástima Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 6. Seguindo a Airbus da Sun, Índia, pátio até o ponto de espera, pista 28, vou 145. Apenas corrigindo, tá? Pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera da 64. Paxão 38. Então, 3897, autorizar táxi via pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 6. 16, Juliette. Bordo 64, chame nos canais. Tango 18, caso negativo, tango 105. Salvador Azul 4206, na posição 1, acionamento na posição do senhor pushback. Azul 4206, livre acionar, chame para o pushback. Peraí. Salvador, passarela 2231, pushback acionamento. Passarela 2231, coordena que pedi só, lixa me táxi. Ordenado, vai chamar táxi, 2231, passarela. Salvador, totalmente pronto. 2397, está livre a linha e decolar. Pista 28, o vento 270 graus com 05 nós. Livre de decolagem 28, tá 3897. Delta 3297. Fêmea? Luciano 3297. A livre 270 com 05. Salvador, Azul 4206, para o pushback. Azul 4206, autorizado pushback, chama táxi. Cadê o táxi? Pushback acionamento no 3, do Oxanay 6259. Oxanay 6259, número 3 no setor, aguarde para o pushback. Aguardando 6259. 08, obrigado, boa noite. Boa noite, está 3897, decolou na sua esposa. 3897, contato na decolagem, suba nível de voo 340, perfil da saída da EL. Gente, no perfil da EL, pode voar da EL direto, né? Afirmativo, está 3897. Voando da EL, muito obrigado, 3897. Zona autorizada táxi, via Kilo Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá chama torre 118, décimo 95, ajuste na 096, bom voo. Kilo 16 autorizado, Kilo Alfa no ponto de espera da 28, 1895, obrigado, boa noite, bom trabalho, 2238. Siga. Guarde. Obrigado. 28, gol no 645. Salvador, trip 5415, boa noite, centro de informação Bravo, autorização em Velho. Trip 5415, boa noite, Bravo, confere a Mate Cobra. Decola os 27, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 108, boa noite. Confira a pena da curva pela esquerda. Pela esquerda, da EL. Ok, obrigado, boa noite. Torre, boa noite. Passarei 2231 no próximo ponto, para dar 28. Delta 231, está livre, alinhar e decolar, pista 28, vento 260 graus com 05 nós. Alinha e decola da 28, passa de 2231, autorizado. Solo Salvador Azul 4206, ataque 93 passageiros, estamos alternando o Natal com 3:40. Azul 4206, apenas confirmando, o pushback devia ter sido efetuado de modo a ingressar na Juliette. Coordenando com a equipe de solo para que... Tem condições? Desconsidere, tem condições de 180 para ingressar na Juliette, o Azul 4206? Azul 4206. Azul 4206. Segue táxi na Índia. Na Alfa Chame. Vai ingressar pela pista de modo a liberar na Delta para reportar no ponto de espera da 28. Azul 4206. Agora na sua escuta, Momo. Índia após segue o ponto de espera da 10, ingressa na pista, após libera na Delta, segue Alfa até o ponto de espera da 28, Azul 4206. 4206, 11895, Azul 4206. Xané 6259, coordenando a equipe de solo, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 6259. Trip 5415, pronto, Fábio? Pronto. Autorizado Ilhéu, Smegolf 677, nível 140, decola da 28, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída coral, aciona 5440, controle 120.8, trip 5415.